Serialismo. Vivace. Acordei. Verdadeiramente um pesadelo. Esqueci o computador, justo agora no meio deste trânsito impossível. Qualquer estratégia de voltar implicaria em atraso. Hoje, justo hoje. Tenho aquela apresentação, todos os dados estão no computador. Será que na nuvem está atualizado? Fatalmente serei despedido. Como pude esquecer bem em tempo de crise? Demissão sumária, justa causa. Pense num caminho alternativo, contornar, um corta-caminho, um atalho, não há a menor alternativa, essas coisas não existem mais em cidade grande. Por que morar numa metrópole? A decisão tem que ser rápida, a solução tem que ser rápida, a atitude tem que ser rápida. A apresentação tem que ser precisa, a apresentação tem que ser convincente, a apresentação tem que ser contundente, minha vida depende disso, meu emprego depende disso, meu sustento consequentemente. Em tempos de crise. A crise faz isso com as pessoas. O sistema faz isso com as pessoas, o peso de todas as partículas sobre seu corpo. A angústia se fez plena, tomou conta de todos os espaços físicos. Ocupou todas as células nervosas e as sinapses do meu cérebro. Ela se fez mais pesada que o sistema, mais contundente que a apresentação, mais eficaz que a decisão e infinitamente mais rápida que a solução. Ela se apossou do meu corpo causando sudorezes, causando estremecimentos, causando sufocamento, causando desespero, causando mais angústia. Os carros continuavam lá fora, as buzinas estavam acionadas, os semáforos abriam e fechavam no mesmo ritmo anterior à minha percepção do ocorrido. O céu continuava límpido naquela manhã de outono em Curitiba e as obras da Avenida Visconde de Guarapuava eram incessantes. A sonoridade polifônica da cidade permanecia e ignorava completamente o meu episódio, a minha angústia, o meu desespero não fazia a menor diferença para o pulsar da cidade. Os carros, as motos, os ônibus, os táxis, os aplicativos, os transeuntes, os cachorros na praça, as árvores a soltar suas folhas, as pessoas com olhar aborrecido olhando para o chão com cara de segunda-feira, a previsão do tempo que afirmava que iria chover. Se não fosse curitibano, estranharia uma manhã límpida, transparente de sol ardente em pleno outono e uma previsão de chuva. A fumaça dos carros, o som estridente dos motores e das buzinas, as caras mal-humoradas dos motoristas, o olhar repressivo dos pedestres, tive que engatar a marcha e movimentar um pouco. Tudo isso acontecia absolutamente independente, totalmente indiferente ao que acontecia comigo nesta manhã de segunda-feira com ares de outono em Curitiba. Certa fluidez pode ser observada nas quadras seguintes, o que me fez ter esperança, o que me fez acreditar novamente, o que me fez julgar que essa história teria um final feliz, mesmo sem apresentar o personagem, mesmo sem um prelúdio explicativo, mesmo com inversões, espelhamentos, sobreposições, mesmo com abordagens retrógradas e com a teoria do conjunto para harmonizações coerentes, a angústia não dava sinal de abrandar. Ela persistia bravamente e dominava sem trocadilhos estruturais perceptivos de analogias às estruturas fundamentadoras dos encadeamentos musicais. A angústia estava ali, na dominante, nota sensível ao extremo. Adagio. Como uma nota que surge em meio a um cluster, apareceu paulatinamente, suavemente. Era uma ideia fugidia, ocupava uma ínfima parte do pensar, mas estava lá. Apesar de incipiente, era contundente, marcante, com personalidade, bem definida em seus contornos e em suas reentrâncias, na constituição dos mínimos detalhes. Pulsava. O sistema é magnânimo, é exorbitante, é enorme, infinitamente maior, mais pesado, com uma capacidade de constrição além de qualquer Onectis Murinus. Mas é preciso aceitá-lo, é preciso anuência, é preciso sancionar os desígnios que nos impõem. Aquela velha ideia de morar no interior, como arca de que quer buscar a natureza externa e interna. Imaginou uma cena bucólica, uma cena em adágio, o lago, a grama, o bosque ao fundo, os pássaros cantavam, as ovelhas pastavam e o guiso dava sinal de que alguma vida inteligente se harmonizava ali. Os odores, resquícios delicadamente escondidos na memória sugeriam ares vetustos, mas de uma veracidade crível de possibilidades. Os movimentos eram pensados, os sons observados, Usar os sentidos e as harmonizações comungadas. Andante. Comungadas as harmonizações e usar os sentidos, os sons observados, os movimentos pensados. Possibilidades de veracidade escríveis, de ares vetustos surgiam da memória escondida delicadamente em resquícios e odores. Ali se harmonizava a vida inteligente que o guiso dava algum sinal, pastavam as ovelhas, cantavam os pássaros e ao fundo bosques, o lago, a grama, uma cena em adágio, uma cena bucólica, uma cena imaginada. Moderato. Impõem-nos os desígnios sancionados e precisos, de anuência precisa, de aceitação precisa. Aceitar a constrição de qualquer Onectis Murinus é além de uma capacidade, é mais pesado, infinitamente maior, enorme, exorbitante e magnânimo é o sistema. Pulsava na constituição dos mínimos detalhes, das reentrâncias, dos contornos bem definidos, da personalidade marcante e contundente apesar de incipiente. Estava lá, ocupava uma ínfima parte, fugidia era uma ideia. Suavemente, paulatinamente apareceu um cluster no meio, como uma nota que surge. Nota sensível ao extremo dominante estava ali, angústia dos encadeamentos musicais fundamentadores de estruturas análogas perceptivas. Sem trocadilhos ela dominava bravamente e persistia. Não dava sinal de abrandar, nem mesmo com a teoria do conjunto, nem mesmo com abordagens retrógradas, sobreposições, espelhamentos, inversões, com prelúdios explicativos, nem mesmo com a apresentação do personagem essa história teria um final feliz. O que me fez julgar, o que me fez acreditar novamente, o que me fez ter esperança de que nas quadras seguintes poderia observar certa fluidez? Curitiba em outono com ares de segunda-feira acontecia tudo isso. Movimentar um pouco e engatar a marcha tive, pedestres com olhar repressivo, motoristas com caras de mal, buzinas e motores estridentes com som, carros e suas fumaças. A chuva é uma previsão de outono em ardente e transparente límpida manhã, estranharia se não fosse curitibano. Choveria, afirmava a previsão, com olhar aborrecido, olhando pro chão com cara de segunda-feira as pessoas, as folhas das árvores, os cachorros na praça, os transeuntes, os aplicativos, os táxis, os carros, os ônibus, as motos. O pulsar da cidade ignorava e permanecia na sua sonoridade polifônica. Incessante eram as obras na Visconde de Guarapuava Avenida naquela manhã de outono na Curitiba de céu límpido. Anterior à minha percepção do ocorrido, os semáforos que abriam e fechavam, as buzinas acionadas, os carros lá fora continuavam os mesmos. Prestíssimo. Causando mais angústia, causando desespero, causando sufocamento, causando estremecimentos e sudorezes, ela se apossou do meu corpo. Infinitamente mais rápida que a solução, mais eficaz que a decisão, mais contundente que a apresentação, mais pesada que o sistema ela se fez. O meu cérebro com suas sinapses e células nervosas foi ocupado. Ela tomou conta dos espaços físicos e se fez plena. Corpo seu sobre as partículas todas pesadas. As pessoas fazem isso com o sistema. As pessoas fazem isso em tempos de crise. O meu sustento consequentemente, o meu emprego consequentemente, depende disso a minha vida. Contundente tem que ser a apresentação, convincente deve ser a apresentação, precisa deve ser a apresentação. Rápida deve ser a atitude, rápida deve ser a solução. Por que morar numa metrópole? Em cidade grande não existe mais essas coisas, não há a menor alternativa, um atalho, um corta-caminho, contornar, pense num caminho alternativo. Justa causa, demissão sumária. Em tempo de crise, como pude esquecer? Serei despedido fatalmente. Atualizado estará na nuvem? Todos os dados estão no computador, tenho aquela apresentação. Hoje, justo hoje. Implica em atraso, qualquer estratégia que possa adotar. Justo no meio deste trânsito impossível, esqueci o computador, verdadeiramente um pesadelo. Acordei.